Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Bisônicas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 157º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Viu? Não precisa nem das crianças. E nesse episódio 157, eu e três queridos amigos e participantes daqui do Paranerdia vamos revisitar uma brincadeira que a gente gosta de fazer muito, que é comentar filmes horríveis. A gente já fez isso com a maravilhosa obra de Super Mario Bros, o filme. Aí é horrível. E agora... Olha, eu nunca vou esquecer o dia que o Nerdmaster teve essa ideia. Eu estava de boa. Aí ele, então, gente, vamos ver o filme do Mario? Eu, ninguém te obrigou a assistir, tá? E temos uma coincidência aqui, porque a mesma equipe que gravou o Super Mario está gravando agora esse. Só que tinha o Qualace, no lugar do Matheus era o Qualace. Não, e tem outra diferença, o primeiro filme, ninguém elogiou nada. Né? Então tá bom, melhorou muito, saiu o Qualace, né? Seguindo essa mesma premissa, ainda falando de maravilhosos filmes de videogame, eu acho que eu vou manter essa mesma métrica, tá? De repente o próximo é o Alone in the Dark. O próximo tem que ser Double Dragon. Porra, É o próximo. O próximo tem que ser Mortal Kombat. Pode ser, mas Mortal Kombat mas é bom. O primeiro Mortal... Eu vou já discordar de você que o primeiro Mortal Kombat não é ruim. Não, você defendendo Mortal Kombat é eu defendendo o Street Fighter, né? E é justamente desse filme que vamos falar hoje, que a gente tá aqui enrolando e não falou porra nenhuma. Vamos falar de Street Fighter, A Última Batalha, também conhecido como Street Fighter, o filme, ou A Razão da Morte do Raul Julia. Tadinho, não foi por conta disso, não. Nossa, fodeu. Caralho, vou... de deixar o Gaio como personagem principal. Tá bom. Defender o Raul Julia sempre, até mesmo a opção dele de ter feito esse filme. Cara, não, mas foi o melhor vilão que esse filme poderia ter, o Raul Julia, sem sombra de dúvida. Mas vamos lá, calma. Para falar a respeito desta obra... Trouxe aqui meu querido quadrinhologista de estimação, senhor Matheus Hakeman. Fala, Teteuso. Aqui em Belém do Pará, ninguém me conta nada. Tá bom, ok. E quadrinhossauro, vai bem? Tá indo bem, cara. Tá saindo os vídeos aí, pelo menos um por semana, tá saindo. Tá devagar, mas tá indo. Muito bem, melhor devagar do que nem ir, que ultimamente o Paranerdia só tá tendo essas gravações ao vivo dos episódios, olha lá. E também, para falar aqui comigo, eu trouxe meu querido editor e cidadão que irá se foder muito em breve, senhor Jorge Farifalcon. Fala, filhote. E aí, povo? Hora de... Ai, que emoção do Jorge! Hora de um dos poucos momentos de eu destilar o meu ódio. Olha, que menino odioso. E para não destilar ódio, porque alguém além de mim tem que gostar desse filme, eu trouxe aqui a pessoa que é a culpada por esse filme estar sendo colocado na pauta, que é Madame Dona Sarsara. Fala, coisa linda. Tudo graças ao Anime Spirit sobre o animação. Street Fighter Victory, Link no post! Aí, ataque de oportunidade! É aquela coisa, do mesmo jeito que no meu caso, eu vi o filme do Super Mario quando era criança, eu fiquei, oh! Pelo menos o Street Fighter eu vi quando criança, vi depois de um pouco mais velho, eu continuei gostando, mesmo sabendo que foge pra caralho do jogo, da animação, foge pra caramba, mas eu gosto também pra caramba, Jean-Claude Van Damme. Muito então, bom, é muito bom. O Julia. Então vamos lá, voltaremos daqui a pouquinho pra falar a respeito desta coisa quase inacreditável que é esse filme, depois dos recadinhos. Vamos lá. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é o Jorge, editor. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje o Nerdmaster não pôde fazer os recados, então vamos aos recados como de costume. Dessa vez comigo. Quiser mandar aquele comentário no site, basta mandar para www.paranerdia.com.br. Para você que quer mandar aquele e-mail maroto que o Nerdmaster adora ler, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que gosta de dar aquela tuitada marota, basta mandar para @paranerdia. Você que ainda está lá no Facebook fazendo o que lá, eu não sei, mas aproveita o momento ocioso no Facebook e dá um pulo na página do Paranerdia, facebook.com/paranerdia. Você que gosta de conversar com a gente e não gosta do WhatsApp, muito bom. Você vem para o grupo do Telegram, t.me/paranerdia. Ou basta procurar por ouvintes do Paranerdia. Você que gosta de assistir videozinhos, dá um pulo lá no YouTube e procura por Paranerdia TV, que você acha fácil o canal do Paranerdia. Lembrando que também tem os episódios em live. Você vai ver tudo o que acontece no episódio antes de passar pelas minhas mãos de editor. E agora você que tá dando aquela ajudinha marota de a partir de R$1, que não compra nem mais o cafezinho no boteco, basta dar um pulo lá no Apoia-se do Paranerdia, apoia.se/paranerdia, e lá no PicPay, picpay.me/paranerdia. Então, sem mais delongas, você fique com o episódio que está sensacional. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta! Então, senhoras e senhoritos, estamos falando sobre Street Fighter, A Última Batalha, ou Malditas Velhinhas e seus subtítulos desnecessários, desgraça. Filme que foi lançado em dezembro de 94, acredite se quiser, a Capcom queria lançar esta merda no Natal. Já pra ser filme de Natal. É um mocinho de 26 anos, né? Né? É. E aqui no Brasil ele foi lançado em setembro de 95, que naquela época a gente tinha essa defasagem de quase um ano para o filme ser lançado lá e ser lançado aqui. E nem é por conta da dublagem, não, tá? Porque não foi dublado quando ele foi lançado no cinema, não, tá? Só para vocês saberem. A direção e o roteiro é de ninguém mais, ninguém menos que Steven E. de Souza. Que ninguém me tira da cabeça que é brasileiro, mas não é não. Eu sei que não é, mas... Fala, como a gente pode falar? É dessas bandas aqui, nossa, latino, pipipopó. Né? Sul do mundo. Esse cara, só pra quem não sabe, o Steven E. de Souza é um dos roteiristas mais falcatrua que existe no cinema mundial, cara. Ele é dono dos roteiros de cada bodega cinematográfica, cara, que vocês não fazem nem ideia. Eu vou só dar uma puxada rapidinha aqui no IMDB da criança. Não, isso eu tenho de cabeça. Olha só, o cara fez o roteiro de Comando para Matar. Isso. Running Man. Running 48... Man, o sobrevivente, cara. Maluco. 48 horas. Duro de Matar 1 e 2, cara. Muito bom, cara. Aí ele vem com o quê? Street Fighter. Porra, mas eu tô zoando, mas eu gosto do filme assim. A tentativa pra época foi muito boa. É isso, cara, que mas é muito bom, cara. Ele como escritor é sensacional, cara. Ele fez Lara Croft 2. O Juiz do Sylvester Stallone. Justred, cara. Caralho. Puta que pariu, cara. Flintstones, o filme. Caraca, muito. Hudson Hawk, o Falcão está solta. Ah, esse é uma bosta mesmo. É muita coisa ruim, cara. O The Spirit! Nunca! Caralho, que merda! Olha, eu vou te falar, acho que o que mais ruim isso foi uma cena em específico quando o Vega vai lutar a primeira vez no filme, que o cara tá usando uma faca que eu tenho a mínima certeza que aquilo ali é plástico e eles deram um jeito de deixar brilhante. Então, pelo sobrenome, eu acho que esta pessoa veio de trás dos montes. Não sei. Pior que eu não sei, cara. Eu acho que não. Não, ele nasceu na Filadélfia. Ele nasceu na Pensilvânia, Estados Unidos. Ele não é nem latino sequer, o filho da puta. É só as descendências, as ancestralidade dele que deve ser latina. Com certeza. Agora, o maluco aí, né? Pode ser o pilantra que for, mas o roteiro dele, ele consegue convencer, cara, porque a Capcom comprou a ideia. Consegue, pior é que consegue, cara. Pior é que consegue. Nessa época, passou pela aprovação da Capcom pra sair, entendeu? Por isso que eu não, falo... Não, a produtora desse filme é a Capcom. Já começa aí, então. A produtora dessa porcaria... É a Capcom, e o pior, cara, é que nos bastidores da produção, qualquer coisa que o Steven quisesse fazer no filme tinha que passar pelo crivo da Capcom. Ou seja, a Capcom aprova esta merda. A Capcom aprovou. É, como dizem, o filme é canônico. Oh, no. O pior é que... Sabe o que é o pior de tudo, cara? Não é o filme ser canônico. É o filme ser canônico e ter gerado aquela merda de desenho animado americano do Street Fighter. E aquilo sim foi uma bomba, cara. Aquilo era de doer o fígado, cara. Aquela porra daquele Street Fighter americano. Canário, meu amigo. Porra. Já falou. Mas é complicado. Mas o elenco é até bastante sui generis. Temos diversos nomes, alguns famosos. Ah, pra época era de peso. Tá, Jean-Claude Van Damme levou embora sozinho, sendo o nome de peso maior ali. Eu diria, inclusive, que ele deve ter levado metade do orçamento também. Ah, isso sem dúvida. Mas Jean-Claude Van Damme era o auge do como é que falou, o Shonen Battle de filme, sabe? Era com ele. Sim, era ele, sim. Conversa de Stallone, Bruce Willis. E leva mal não, mas porra, desculpa, podem zoar o caralho que for, mas tava um Guile bem caracterizado, cara. O Van Damme combina legal com o Guile, cara. Não tava ruim de Guile, não. Não desmereceu. A caracterização ficou legal, mas o texto... Puta que me pariu. Não, o texto aí, o problema... Mas peraí, é culpa do Van Damme o texto? Não, é culpa do Steve Souza. Mas, peraí, desde quando o Van Damme atua bem? Também tem essa, né? Sinceramente, A gente tem que discutir o roteiro, que assim, o roteiro não é perfeito, tá longe de ser bom, né? Tem um monte de coisa ali que não faz o menor sentido. Mas os diálogos são fantásticos. Não, os diálogos são sensacionais, cara. Só as partes do Bison, cara, já são um espetáculo, cara. Raul e Júlia, né? Não é nem por conta de ser o Raul Júlia. Cara, eu venhamos não e convenhamos. Júlia, velho, eu não critico ele, ele ficou bom de Bison. Não, olha só, venhamos e convenhamos. É o melhor ator dessa lista toda. Foda-se, com é o Raul Júlia. Com certeza. Não, cara. Não tem ninguém. Não, tipo, o Júlia não era que nem o Bison mesmo, que é dois pra cima, dois pros lados de grande. Mas, porra, ele fez um Bison muito bom. Maluco, cara, o cara estudou pra fazer esse papel. O cara estudou a vida do Mussolini pra fazer esse papel. Cara. Foi. Que ideia. É muito bom, cara. Cara, é ele, fez esse papel em homenagem ao filho dele, porque ele já tava, né? Sim, mano, sim. Mas... Pra quem não sabe, o Raul Julia tava com câncer, ele ia morrer logo, e por isso ele aceitou fazer a treta. Pois é, mas o que eu tava falando é que, assim, ele fez o Bison... psicótico do jeito que deveria. Esse é o ponto. Eu diria até mais, diria psicopata. Não, psicótico, psicopata, essa é a linha. O famoso pescotapa. Bom, aí maluco, tirando o Raul... Tirando o cenário, mano. Tirando o Jean-Claude Van Damme e o Raul Julia, que era o único nome que chamava atenção, né? Aí tem o Mianna Wen fazendo a Chun-Li, Damian Chapa fazendo o Ken, a Kyle Mignone... fazendo a Kemi, cara, Caio Mignone fazendo a Kemi, é algo quase inacreditável, de tão bizarro, de tão bizonho. Não. Quando o Nerd... Eu não tinha reconhecido. Aí quando eu vi a pauta que o Nerd Master disse que a Kylie Minogue tinha feito a Kemi, mano, me deu uma explodida de cabeça. Ah, cara, e a Kylie Minogue, ela não envelhece, né, cara? Ela tá hoje com a mesma cara que ela tá... Tá linda igual, cara. Tá linda igual. Deve ter feito o mesmo pacto... Eu fiz o mesmo pacto da Xuxa. Eu diria o mesmo pacto da Avril Lavigne. Não, a Xuxa tá virando a mecha de gaveta, velho. Hoje em dia, eu concordo com a Sara. Cara, o Cramunhão já veio cobrar a Xuxa, mano. Né? Então lá, seguindo, temos ainda o Byron Man fazendo o Ryu, Roshan 7 fazendo o Dalsim, pelo menos fizeram o Dalsim com um indiano, ponto para produção, né? A única coisa, né? Ah, não. Tudo bem que o Honda ser samoano foi meio dose pro elefante, né? Mas vá, que vá, né? Ah, a Myanmar é chinesa. Mas o que eu tô falando, assim, no caso do Honda... Tudo bem que o cara é samoano, mas o cara é gordo, o cara é gordão. Tá no estereótipo. Agora, vem me fazer o Dalsim ser um doutor de laboratório, que foi ele que fez o Blanca. Ah, mano, se lascar, velho. Cara, tem muito personagem. Mano, o Ken e o Ryu são trambiqueiros nesse filme, cara. Pois é, velho. Os dois vão presos lá. Os caras. Não, tá, calma. A gente vai discutir isso. Deixa eu só terminar a lista do elenco. Calma aí. Eu quero dar um destaque pro Sr. Endor Brinaski, que foi o Zangief. Cara, que esse Zangief foi sensacional, cara. Muito bom. É aquele típico capanga genérico número 2 do filme, cara. O Zangief foi, ó... É o segundo melhor personagem com os segundos melhores diálogos. Ele só perde pro Bison no quesito diálogo, cara. Mas o segundo colocado nos melhores diálogos são, sem sombra de dúvida, o Zangief, cara. Concordo, aí temos... velho. O Grand L. Bush fazendo o Balrog, o Robert Mamone fazendo o Carlos Blanca, fazendo o Carlos Blanca, não, fazendo um boneco troll. por aí, mas assim, ele não precisou fazer muita coisa, né, ele ficou preso naquela máquina, a bosta do filme inteiro, quase. Quase. Miguel A. Nunes Jr. fazendo o DJ... Greg Rainwater fazendo T-Hawk, e aí mais um ponto positivo, é um nativo americano, esse cara é realmente descendente de indígena, então pelo menos colocaram um cara, colocar direitinho. O Kenya... Mais ou menos. Tá, depois reclama. Aí tem o Kenya Sawada fazendo o Capitão Sawada, porque aí que vai uma originalidade. Não, sabe por que que o nome dele era Capitão Sawada? Na verdade, o Capitão não era para ser chamado Sawada. É que o cara não conseguia decorar o nome do personagem. Aí, tá, Sawada, você quer? Então o Capitão vai ser Sawada, tá? Para você não esquecer que você é o Sawada. Ah, tá legal. Então, É basicamente Kenya Sawada como capitão ele mesmo. É, capitão ele mesmo. Aí o Jay Tavare como Vega. Peter Toyasosopo como Edmundo Ronda, nosso querido samoano. E o Wes Studi como Sagat. Uma curiosidade, esses personagens todos são obviamente da versão... Street Fighter 2 The New Challengers, onde vinha o Fei Long, o T-Hawk, o DJ e a Kemi. E o Fei Long, que eu acabei de mencionar, é o único personagem que não aparece no Street Fighter. Diz a Capcom que é porque o Fei Long era um personagem muito secundário, como se o DJ e o T-Hawk também não fossem, né? Foda-se. Mas, na verdade... Reza a boca miúda, que é porque a porra do Fei Long é o caralho do Bruce Lee reencarnado no jogo. Então, para não, não ter problema de direito autoral, a Capcom já é famosa por conta do senhor Mike Bison, né? Que não é mais o boxeador e sim o tirano. Todo mundo sabe dessa conversa já. Não é? Mas... o Fei Long não aparece no filme porque teria que pagar direito autoral para a família do Bruce Lee. Pronto. E eu ainda completo que eles não fizeram isso também porque 70% do orçamento do filme foi tudo pro bolso do Van Damme. Do Van Damme e do Julia. Não, mas também é meio. Eu acho que isso foi assim, beleza, foi prudência da Capcom, mas também foi uma tremenda de uma covardia, porque todo jogo de porrada, desde Street Fighter, tem uma cópia do Bruce Lee no jogo. Né? É o... como é que é o... do Mortal Kombat? Tem no Mortal Kombat, tem no Tekken, mano, porra. Tem no Tekken. O do Tekken, então, é escolachado que é a porra do Bruce Lee, caralho. Só faltava se chamar. Tem no Virtual Fighter, tem no World Heroes também. Tem com tudo quanto é jogo de porrada, tem um Bruce Lee wannabe. Mas vamos lá. Que o Fei Long no Street Fighter não é nem um Bruce Lee wannabe. É quase esculpido em Carrara a cara dele, né? Né? Mas é. Mas não é? É. Então, para não ser, não foi. Agora, Dona Sareta, vamos lá, começa com a senhora. Por que a senhora, igual a mim, ama esse filme? Ok, primeiro vem o sentimento nostálgico, infância, porque... quando meu pai e minha mãe eram casados, há muitos anos atrás, meu pai tinha o costume de sempre locar fita, né? Eu nasci em 93, o filme foi lançado em 94, eu fui ver o filme, eu tinha lá meus 5, 6 anos de idade. Meu pai locou uma fita cassete, muito, nossa, você matava pessoas pra ter sequina daquilo. Aí meu pai locou e meu pai sempre gostou de filme de ação. Poxa, a gente adorou. Eu achei o Bison maravilhoso, porque eu, pra gostar de personagem perturbada, é dois pulos. Aí você fala, Sarah? Aí o pessoal, Sarah, você é perturbada? Não, não sou, mas só que eu adoro personagem doido. Vocês não têm isso. Não, Sarah, o quê? Sarah Camargo, uma pessoa perturbada? Que a calúnia, que não, absurdo. Não é. Eu só gosto de personagem virado na doida. Você então, gente, né? Só pra atualizar aqui, o Sandrão... lá do Debacast, tá aqui no chat, mandando só os personagens do Mortal Kombat que são Bruce Lee e Wannabe, como Liu Kang e o Kung Lao. Sim, o Liu Kang e o Kung Lao. Mais o Liu Kang do que o Kung Lao, né? Mas valeu, Sandrão. Não, aí voltando. Tipo, você vai perguntar, Sarah, quais são seus personagens favoritos da franquia Kamen Rider? Já começa com o Tsukasa. Pronto, lá vem Kamen Rider! Aê! Sarah, eu jamais faria isso porque eu desisti de Kamen Rider. Porra, 80 amo. Anos de personagem. Oh. Falar que eu tô terminando de ver os Kamen Rider, você não tá entendendo? O pior de tudo é que a quarentena está me fazendo loucuras, eu estou começando a ver Super Sentai. Está interessante, está preocupante. Mas voltando. Tá vendo? Inclusive, estou vendo Sentai dos trens, gente. Vejam Tokyo Ghoul, é muito bom. Imagination para vocês. Aí, ok, olha, voltando. Meu Deus. Aí, eu sempre achei interessante. Isso, inclusive, foi o filme que me fez ter vontade de falar: papai, papai, me leva para o fliperama para jogar? Street Fighter. Meu pai nunca me levou porque era local de menino. Eu sou menina, então ele não me levava. Porra, tu também com 5 ou 6 anos não é, lugar pra levar a menina. Imagina você levar a menina de 5, 6 anos na porra de um lugar com cinzeiro soldado nas máquinas. Ah, eu era, feliz. Mas sabe o pior de tudo? Isso perdurou os anos. Quando eu tinha lá meus 11 anos, eu ficava, papai, olha no fliperama. Que naquela época já tinha, o fliperama em si já tinha um Super Nintendo da vida. Meu pai, não pode, porque é local de menino. Então, a Sarah começou a estudar, e às vezes ela saía mais cedo da escola. A Sarah ia escondida do fliperama. Aí você chegava no fliperama pra encontrar Street Fighter The Movie The Game. Puta que pariu! Caraca, pra quem tu me lembrou disso, cara? Era interessante, era legal, eram umas coisas interessantes. Graças a Deus, tipo, meu pai pensava que tinha coisas horríveis no fliperama, não, era só os meninos muito putos jogando, quase quebrando as máquinas. Mas era só tinha um monte de moleque remelento lá, porra. Cara, muito desviado da vida, mano. Aí, tipo, mas também eu ia ver. Eu sei que eu ia todo dia. Eu ia vez ou outra, eu não brincava com perigo. Eu brincava podia com ter de vez em quando um pedófilo? Podia, mas é só muito de vez em quando. Que horror. Tinha um fliperama na frente do meu colégio, cara. Eu saía da aula todo dia lá. Caramba. Aí voltou. Eu gosto. Tipo, tem o Jean-Claude Van Damme, que eu já vi muitos filmes de ação dele. Puta que pariu, grande dragão branco. Ele é um dos. A colônia. Ele é um dos atores de ação que eu cresci vendo, junto com o Sylvester Stallone da vida, e eu admiro eles. Inclusive, eu fui uma daquelas que viu Mercenários e veio o Jean-Claude Van Damme como vilão. Eu surtei, porque tava só a nata da porradaria nesse filme. Eu fiquei muito feliz. Cara, e o Van Damme de vilão no Mercenários 2 ficou bem pra caralho, cara. Foi, não vou falar de enganar, não. Ficou bom pra caralho, cara. Muito pois bom é, mesmo. É um dos poucos filmes do Van Damme que eu gosto, hein, ó. Sim, aí você me pergunta, Sarah, o personagem do Van Damme no Street Fighter é seu favorito? Não, qual que é? É o Bison. Peraí. Deixa eu só terminar a opinião geral aqui. Peraí. Deixa eu só terminar. Calma, a gente já vai destrinchar nosso amor por Raul Júlia daqui a pouquinho. Só quero terminar esse papo sobre a opinião do filme. Eu já falei, eu gosto dessa merda, foda-se. Todo mundo tem direito ao seu guilty pleasure. Eu não era moleque quando eu vi essa porra pela primeira vez, então eu já tinha discernimento que esse filme é uma merda, mas é uma merda que eu gosto. Então, quem tiver opinião contrária, que se foda, tá? Matheus, eu creio que você esteja neutro nessa opinião. Não seja nem dos que odeia, nem dos que ama. Você só tolera, concordo? Olha, assim, quando esse filme saiu em 95, eu já tinha 15 anos de idade. Eu era um aborrecente, né? Eu era um aborrecente bem emburrado mesmo, que ficava bem chato já. E quando anunciaram que esse filme ia sair, eu tava empolgadaço, cara. Digo, caralho, meu irmão, filme de Street Fighter, vai ter porrada, vai ter sangue, vai ter Hadouken, mano. Vai ter loucura. Vai ter os caralho lá. Diz a lenda, inclusive, que foi desse filme que saiu a expressão da Hadouken, Ryu. E aí, cara, eu fui ver no cinema. né? Eu paguei a entrada pra ir ver no cinema e tal. Meus e pesos, aí eu comecei a assistir o filme, e aí a cada 10 minutos eu era... Isso tá errado. Aí eu não... Cara, eu já tive minha frustração com o filme com Dragon Ball Evolution, cara. Também. É, isso não é assim. Aí não, até que chegou um momento Evolution que eu levantei e disse assim, caralho, isso não é assim. Peraí, gente, não atropela, mas deixa o Matheus falar. Mas, gente, pera, você ouviu o que, que o Jorge falou? O Jorge é retardado, esquece ele. Eu vou cometer crime de ódio. Ah, a gente vai assistir o Dragon Ball Evolution pra fazer não. review também, vai. Não vamos. Não vou querer participar. Pior é que eu odeio essa merda também, não vou não. Foda-se. Tá, vai lá, Matheus. Você tá querendo fazer uma tortura coletiva, né? Tá bom, Matheus, chega, Matheus, segue. Enfim, aí depois que eu terminei de ver esse filme, eu fiquei decepcionado, muito decepcionado. Passei anos, anos sem pensar nisso. Aí eu fui assistir, ver se a regra dos 15 anos se sustentava, né? E aí eu acabei apreciando o filme, não esperando que ele fosse o que ele não é, mas pelo que ele é, né? Que é um filme ridículo. Né? Exato, é... cara! É essa que é a graça! Não é pra levar a sério esta porra desse filme! Caralho! Ele é o melhor dos filmes ruins, cara! Isso! Pronto! E aí, Jorge Fire Falcon, que é o antítese aqui no caso da Dona Sara, que enquanto a Dona Sara ama de paixão esse filme, Jorge odeia com todas as forças, né, meu amor? Opa! Velho, ele falou que é pior do que Dragon Ball Evolution. Não, eu não disse isso. Eu disse que Dragon Ball Evolution consegue ser pior do que esse filme. E é verdade. Ok, agora eu concordo. É verdade. Não, porque, assim, Street Fighter, eu não gostei. Odiar é uma palavra muito forte pra esse filme, eu realmente não gostei. Mas Dragon Ball Evolution... Eu só não odeio mais... Só não é o meu filme mais odiado porque existe o Último Mestre do Ar. Tá bom. Caralho. Olha, inclusive, voltando ao ponto Dragon Ball Evolution, eu aceito ver sob uma condição. Fala. Juntar nós todos aqui e vermos juntos. Seja via Discord ou via o quê? Olha que não é uma ideia. Não é uma ideia. Posso só fazer um pedido? Eu concordo que a gente se junta pra assistir, né? Bebendo. Pode beber? Bebendo eu não posso. Mas tudo bem. Tá bom. Eu sabia essa condição. Pelo menos todo mundo xinga junto, sofre junto, passa raiva junto. Bom, então, voltando à pauta aqui, né? A minha parte aqui de destilar a minha raiva, né? Não é nem tanto ódio. A respeito desse filme. Primeiro, a caracterização dos personagens é uma das pouquíssimas coisas que se mantém nesse filme. Porque por mais que Raul Julia não seja aquele personagem 2x4, tipo 2 de largura e 4 de altura, ele fez muito bem o Bison. Os outros A presença de palco dele deixa ele de 2 metros de altura na frente até do Van Damme. Tudo bem que ficar 2 metros de altura na frente do Van Damme é fácil, né? O Van Damme baixinho pra caralho, né? Não, o Van Damme é literalmente o conceito de baixinho porra doida, né? É o Toquinho de amarrajegue. Pois é, mas aí o que acontece? Os outros personagens também estão razoavelmente bem caracterizados. Chun-Li, Ken, Ryu... Tirando o fato de Ken Ryu serem mercenários, uma merda. Maloqueiros! Velho, eles estão pra tudo, menos mercenários. Os caras muito, muito maluquice. Eles estão tipo. É maloqueiro, mano. Trambiqueiro, vagabundo. Sabe aqueles mochileiros? Sabe aqueles mochileiros que vai nos lugares e só faz merda? Se for chamar o Ryu e o Ken desse filme de mochileiro, então tá sendo canônico, porque a porra do Ryu é um caralho de um vagabundo mochileiro. Eles são tudo, menos... Sabe? O Ken e o Ryu, eles aparecem no filme indo pra cidade mais perigosa da Tailândia, encontrar com o chefe do crime pra vender arma que dispara bolinha de espuma. De T! tênis, lança tênis, lança bolinha de tênis. Trambiqueiro puro. E sem contar o fato de quererem fazer do Gael a porra do personagem principal, o herói. A produção é americana. É hora óbvio que o Gael ia ser a porra do protagonista do caralho do filme, cara. E você queria que o Van Damme fizesse o quê? Fizesse o Ryu? Fizesse o quê? A Chun-Li. Bota o Van Damme de Chun-Li, então. Comandante de exército de merda, né? Porque a primeira coisa que ele faz é entregar o amigo dele que tá capturado lá. Né, filha da puta, né? Charlie, eu vou te salvar, Charlie! Fica aí, Charlie! Não importa se o Bison descobrir que você é meu amigo de infância! Eu quero que se foda! E ainda assim, quando ele falou Charlie, eu pensei que ia vir o Nash. O Nash não existia nessa época, em 94. Ah, puta que pariu. Eu tô falando, cara, só tinha, de personagem de Street Fighter, só tinha os oito clássicos, mais os quatro newcomers, que é o Akemi, o Fei Long, o T-Rock e o DJ, e os quatro chefões, que é o Balrog, o Sagat, o Vega e o Bison. Só tinha isso, cara, nada de personagem. Acho que a única coisa que realmente estava de acordo com o canon que eu acredito é o fato de que em Ryu terem sido presos. E isso eles foram mesmo. Até porque porque eles encontraram o Sagat. Né? Sim, isso no Street Fighter Victory, né? Mas tudo bem. Tudo bem, tá tranquilo. E eu considero como canônico. Tá bom, amor. Não tem problema. Ninguém tá falando mal do Victory. Muito pelo contrário. Eu queria ter, inclusive, participado, só que não deu. Porra, não calma. Deu, eu sei, mas é o que eu tô agora, falando. Olha só. O resto, falando de coisas ruins. Porque depois de falar dessas coisas ruins, eu quero passar pro Raul Júlia, tá? Mas calma, deixa eu falar das coisas ruins primeiro desse filme. Porque sim, eu tenho noção de que esse filme tem muita coisa ruim. Mas tem uma coisa que é muito mais ruim do que esse filme. E se chama Street Fighter The Movie The Game. É, que é uma coisa, cara, absolutamente imagina, desnecessária. Imagina o Pit Fighter. Saca o Pit Fighter, que tinha foi um dos primeiros videogames com rotoscopia de foto de pessoa pra fingir? Aí tu pega a porra do Pit Fighter, na qualidade gráfica do Pit Fighter, pega os personagens desse filme, inclusive Sawada, que não era personagem de jogo, virou personagem de jogo nessa porra desse joguinho, o motor de gráfico da porra do Mortal Kombat. Então, caralho, é a porra do Mortal Kombat feito num rip-off, é um rip-off de Mortal Kombat feito com os personagens do filme do Street Fighter, cara. Merda! O Street Fighter 2, o jogo, né? Ele surgiu em 91 e foi aquela explosão, né, cara? Sim. Porra, foi um negócio fantástico e tal. E fez tanto sucesso que, obviamente, gerou o filme. Mas enquanto o filme estava sendo produzido, saiu o Mortal Kombat. E aí foi aquele negócio, meu Deus, jogadores realistas, violência verdadeira. Sangue, arranca a cabeça. Violência verdadeira, vem o escorpião na espinha da pessoa, tipo assim. Porra! Mas era o que o pessoal achava na época, né? Porra, violência realista, não eu sei não o que mais. Eu não tô criticando, não, porque eu achava lindo também. Fazer nada. Né? Mano, você quer ver um pouquinho do que... Aí a Capcom meio que ficou apavorada com isso, né? Aí ele disse assim, como é que a gente vai fazer ao mesmo tempo pra promover o filme e dar uma cacetada no Mortal Kombat? Vamos fazer... Um jogo do filme, né? Com os personagens digitalizados e tal. Só que eles erraram tudo. Porque os controles são duros, é difícil de fazer os golpes especiais, a digitalização dos personagens é uma porcaria, os cenários não parecem nem um pouco com os cenários do Street Fighter 2 original. Mano, do filme. Esse jogo é uma bosta, cara. Igual... Cara, eu já joguei esta merda nos arcades e eu posso confirmar pra vocês que é uma merda. de doer o fígado, cara. E o pior de tudo é que ele tinha a mecânica do super golpe, né? Que tinha aquela barrinha que carregava pra depois... Se o super golpe já é difícil no Street Fighter normal, imagina na porra de um Street Fighter ripado do Mortal Kombat com controles ruins, cara. É quase inacreditável de tão ruim que é essa merda. Nerdmaster, se você me dá uma licença, pra você ver como Street Fighter foi febre lá no Japão nessa época em que foi lançado... Eu sugiro que vocês assistam um anime chamado High Score Girl. Ele mostra High Score Girl é bom. Ele mostra muito bem como foi a febre de Street Fighter naquela época. Sim, é muito bom. Eu recomendo também. Tá na Paga Nós, na Netflix. Isso. Tá lá na Paga Nós. Muito bom. Mas aí vamos agora falar da única coisa que presta na porra desse filme. Sim. Que é o Senhor Raul Julia, conforme disse inclusive Sandro Nascimento aqui nos comentários, o eterno Gomes Adams, no meu coração pelo menos, fazendo General M. Bison, cara. Mas que Bison maravilhoso que o Raul Julia fez, cara. O Matheus mesmo falou que a melhor coisa que tem nessa porra desse filme são os diálogos. O roteiro é uma merda, mas os diálogos são sensacionais, cara. Só as frases do Bison já dá para, já vale o filme inteiro. Só as tiradas do Bison, cara. O Julia, ele mastiga o cenário desse filme. Sim. Mastiga e cospe, porque ele tá fantástico esse negócio aí. Tá todo mundo enlouquecido, cara. Principalmente quando ele faz aquelas caras e bocas de psicopata mesmo, cara. Puta que pariu. Dá pra sentir medo desse filho da puta, cara. Tem um diálogo que ele tem com a Chun-Li que eu repito esse diálogo até hoje, né? Quando alguém vem com graça pra cima de mim, eu falo um negócio assim, né? Que ele captura. Então vai, Matheus, vai. Vai. Ele captura a Chun-Li obviamente tem uma vingança que ela quer contra o Bison, porque o Bison matou o pai dela, né? Uhum. Aí ela joga na cara dele, você foi na minha vila, matou meu pai, estuprou minha mãe, fez um monte de coisa, queimou tudo, matou e tal. Aí o Bison calmamente segurando uma taça de champanhe, uma taça de conhaque, né? Ele falou assim, ó, o dia que Bison agraciou a sua vila com sua presença foi o pior dia da sua vida. Mas não, foi mim, melhor. Foi não, foi o melhor. Foi o melhor. Não, o pior. Pior. Não, eu lembro. Ele fala. Pior. Eu assisti hoje, caralho. O cara chega pra ver. O dia em que Bison brilhantou foi a presença dia, foi, na sua vila foi o melhor dia. Foi o dia mais importante. Abrilhantou, velho. Ele chega e diz: o dia que Bison abrilhantou a sua vila com a sua presença foi o dia mais importante da sua vida. Mas pra mim foi terça-feira. Caralho. Cara, o ego do Bison feito pelo Raul Julia, cara, é estratosférico, velho, cara. Tem a cena que é logo depois que o Guilherme é dado como morto, que ele fala, por que que me acham louco? Por que que me acham mal? Aí, tipo, os caras do lado dele com aquela cara assim, Aí ele, eu só quero criar o soldado perfeito e não sei o quê. Então, a Pax... Pelo mal? Você acha que eu tô criando pelo mal? Pela crueldade? Não! Era pra fazer com que todas as nações do mundo vivam na Pax Bisônica! A Pax Bisônica! Aí ele, a Pax Bisônica. E então, a paz vai reinar. Eu fiquei assim, maduro! E aí vem o segundo melhor personagem do filme, Zangief tá aos prantos. Nossa! Como isso foi bonito! Velho, caralho. O Bison do Julia é muito bom. E, tipo, revendo o filme, eu também revi hoje, que eu deixei pra ver realmente, faltando um dia pra gente gravar, pra ficar bem fresco. Tem realmente muita coisa errada, mas tem muita coisa boa. E o Julia, assim, é o auge, entendeu? É uma coisa ruim, mas é muito bom. Outra cena de mostrar o ego do Bison. Tá o Bison e o Sagat numa tenda lá no acampamento do exército do Bison. Aí a Chun-Li apareceu fazendo truque de mágica com o Balrog e o Honda. Beleza, tá legal. Aí o Bison chega pro Sagat. Vamos aos negócios? É, vamos aos negócios. Me mostra aí tuas armas. Aí toma as armas. É, boas armas. Legal. Mas me diz um negócio, Sagat. Você só quer dinheiro? Por que que a gente não chega e divide o país? Quando acabar com a galera ali das Nações Unidas, eu dou metade do país pra você. É o Sagat. Não. Depois que acabar essa guerra, vamos ver o que que sobra desse caralho desse país, porque provavelmente não vai sobrar porra nenhuma mesmo. Então eu quero ver a cor do seu dinheiro. Cara, pra que que ele falou isso? Eu quero ver a cor do seu dinheiro, tá? Beleza. Aí o Bison manda trazer uma porra do engradado, né? Uma caixona, caixa forte. Olha, o Bison ele não se aguenta. Se ele tem uma chance de fazer merda ou de se agrandar... Né? Se ficar grande, ele alopra. Aí o Sagat abre... Era um baú. Era um baú, uma caixa forte, então. Um engradadão, um troço fechado mesmo. Aí o Sagat me abre aquela porra. E o que que tem lá dentro? 50 milhões de bison dólares. Ouvinte, caso nunca tenha visto esse filme, em primeiro lugar, tô vergonha na porra dessa cara e corre atrás do caralho desse filme. Olha, pelo amor de Deus. É muito bom do Mas o que são bison dólares? Tem no streaming, tá? Uma nota tá? de dinheiro, a nota de dinheiro vermelha com 100 dólares escrito, só que em vez de ser o Benjamin Franklin, que seria o cara da nota de 100 dólares, é a porra da foto do Raul Julia com aquela cara de psicopata dele, que é um dólar bison. É um bison dólar. Aí o cara... É o Jack Nicholson de Coringa e distribuindo dólares com a cara isso, dele lá no Batman. Isso, cara, isso. É muito bom, velho. O cara é tão pra frente, ele é tão preparado que ele já tem o dinheiro. Não, mas o pior ainda não é isso. Não chegou no ego. O ego ainda não inflou. Calma, vai inflar agora o ego. Porque olha só, chega a Sagat, olha pra essa porra. Que caralho é isso, Bison? Olha o Bison. Ah, estes são os bison dólares. Você queira saber que um bison dólar vai ter a taxa de câmbio de 5 libras esterlinas. Taxa essa que vai ser dada pelo Banco da Inglaterra quando eu sequestrar a rainha. Velho, a Rainha Elizabeth deve estar assim. Oxi. Cara, ele já tá... Ele já tá prevendo o mundo, sabe? Ele tá prevendo. Né? Ele prevê o euro, né? Ele prevê o euro. Aí, viu só como é que tá a situação? Aí o cara, um bison dólar vale 5 libras esterlinas. Fora ele. Ai, mamãe. Coincidência ou não é o que vale hoje um dólar em reais. É por aí. Ele sequestra lá os caras da ONU, né? Os funcionários da ONU e tal, e quer trocar os funcionários da ONU por 20 bilhões de dólares. Só faltou ele botar o dedo mindinho na boca, assim, que nem o Dr. Evil, cara. Dr. Evil! Cara, sabe, o Dr. Evil tinha aquele peso de piada. Você olha pra ele tá sério naquilo, muito sério. Aí você fica assim, maluco? Doutor, e vocês falam aquele vilão do Austin Powers? Do Austin Powers, isso, exatamente. Aí o que que acontece? Tem um detalhe do Bison que mostra muito bem o ego dele, assim, e que é, eu acho, genial. Não é falado no filme, mas você repara, dentro do quarto dele, ele tem uma pintura dele na mesma posição daquela pintura famosa do Napoleão, as Marias do Rio. Sei lá o quê. Cara, que mais tem naquele quarto é coisa com a cara do Bison. É Bison de palhaço, é Bison Mona Lisa, Bison com a pose do Napoleão. Uma coisa que a gente velho, não tenha Bison, a me... Não tenha a menor dúvida que se eu achasse um pôster daquele, eu comprava pra pôr no meu quarto. Cara, mas é muito bom, velho, que uma coisa ele pode falar, ele se ama. Cara, não, Não tem aquele, não tem aquele ditado, tem que chamar alguém. Não, o mais maneiro naquele quarto, que é justamente o quarto onde teve a história da terça-feira com a Chun-Li, né? O mais maneiro naquele quarto é o porta-caps, que não é um porta-chapéu. É um porta-caps, que ele só usa cap. É cap de veludo, cap de cotelê, cap azul, cap preto, cap verde, cap amarelo. Sim. É só cap, cara. Todos aqueles caps lá, todos aqueles caps que ele tem lá, são as 6 cores que são as cores opcionais do jogo. Sim. Sim, sim. Muito bom, cara. É quase o armário da Mônica, né? Quase, quase. Aí, cara, na volta daquela cena da tenda, que a gente tem que botar outro momento Zangief também sensacional, tá lá, papo vai, papo vem, a galera se estranha porque o Sagat queimou os Bison Dólares, né, no, na fogueira, falou que o Bison... O Sagat falou... era muito doido também. Cara, e esse Sagat tava bem caracterizado pra caralho, cara. O cara tava muito a cara do Sagat mesmo. Não, ele e o Vega... Não, o Vega eu não vou falar tanto, porque o Vega com a máscara tava de boa. Ele sem a máscara, ele tinha que dar uns troços assim, que eu não sabia se ele tava querendo dar um trejeito galante, sedutor, latino, ou se ele tava dando em cima do Sagat, eu não sei. Nem querendo saber também. Não, mas isso também é no canônico. No canônico, o Vega é meio viado mesmo. Não, aí que tá. Eu não sei o que ele tava querendo fazer ali, sabe? Eu fiquei muito assim. Mas deixa eu terminar. Aí, beleza. Papo vai, papo vem. O Ryu e quem tinham tido uma treta com a Chun-Li, o Balrog e o Honda. Aí a Chun-Li avisou, sai daí, porque a porra do caralho daquela tenda vai explodir daqui a 10 minutos. Aí o que que o Ken e a porra do Ryu fazem? Eles vão pra tenda. Ah, a Chun-Li avisa, não vai pro caralho da tenda que eu vou explodir aquela merda em 10 minutos. Os dois filha da puta fazem o quê? Voltam pra dentro da tenda. Porque eles tinham que se infiltrar no caralho da gangue do Sagat pra poder botar o localizador no esconderijo do Bison, porque esse era o plano do Gaio no começo da brincadeira, né? Foda-se. Aí, beleza. Peraí, Nerdmaster. Ah. Uma coisa que eu quero que os ouvintes prestem atenção. Meu, Chun-Li, Honda e Balrog, eles são repórteres da CNN. Tudo bem que aquilo ali é disfarce, porque na verdade eles estavam querendo vingança contra o Bison, mas foda-se. Não, aí, calma. Porra, para. O Honda como cameraman, velho. Que isso? Não, uai, o Honda não era cameraman, não. Não. O Balrog era o cameraman. O Honda era o técnico da van. Era um nerd da van. Quanto? Então é o nerd da van. Não, ele é o nerd da van. Assim, se você pensar bem, por que botaram o Balrog como cameraman? Deveriam ter botado o DJ e o Balrog seria... Eu também acho. Era muito melhor o Balrog ser... o melhor o Balrog ser o técnico do Bison que fugiu com o dinheiro do que o DJ, eu também acho. Mas foda-se, né? Porque, mas o DJ não teria carreira pra ser destruída pela Xadalu, que a Xadalu destruiu a carreira de pugilista do Balrog, por isso ele quis vingança. Tem alguma coisa a ver com o canon? Porra nenhuma, foda-se. Mas vamos lá, calma. Mas nada filme tem a ver com o canon. Tá bom, foda-se. Então, o que que acontece? Chega o Ryu e o Ken na porra da tenda, no meio de um shutdown mexicano, né? Naquilo com a galera, todo mundo apontando arma pra todo mundo. Aí a gente falou, ih, fudeu. Ei, seu Bison, como é que você tá? Tudo bom? O que você veio fazer aqui, filha da puta? Ah, que tem espião pra tudo quanto é lado. Cadê os espião? Aí começa a voz da Chun-Li aparecendo no armário do mágico ali que ela tinha deixado no cenário. Ah, ali, ó. Tá ali, os espião tá ali no armário. A galera abre o armário, tá lá a câmerazinha. Oi, Bison. Oi, Sagat. Sabe o que a gente vai fazer agora, bando de filha da puta? A gente vai pegar esse caminhão de dinamite e vai jogar em vocês. Tchau. aí, do porra, plano mais ridículo. Não é? Mas aí vai a porra do caminhão, tá vendo pela câmera o caminhão indo. O Bison calmamente vai até a porta da tenda e fala: cadê caminhão? Caminhão, caminhão. Ah lá, o caminhão lá na puta que o pariu, tá longe pra caralho. Nossa, que perigo esse caminhão, longe pra caralho. Aí o Zangief. Não, agora é melhor, cara. Tá o Zangief olhando pra a câmerazinha lá, na televisãozinha do armário, vendo o caminhão chegando, o cara: depressa! Mudem de canal! É um negócio que a gente só aceita, sabe? Esse filme é uma sequência de planos mal executados, feitos à moda caralha, né? Planos Cebolinha. Era isso que eu ia falar. Primeiro eu acho o Ryu e Ken com as armas malucas dele lá. Aí depois o Guile entrega o amigo dele em rede mundial. Avisa o Bison que o cara tá no negócio lá. Aí depois o Bison manda um assassino pra pegar o Guile, o cara disfarçado de garçom, né? Ao invés de esperar ele chegar próximo o suficiente para passar a faca no pescoço ou envenenar a água do Guile, ele dá um berro, pula na mesa, puxa uma faca, dá o maior tempo do cara que é artista marcial se defender, cara. Não, e o pior de tudo é essa cena é maravilhosa aí. Assuntos novos, aí o cara pula na mesa, aí ele derruba, bate, joga no chão. Bom, continuando, a gente tem assuntos novos ou vamos continuar com essa merda de tentativa de assassinato? Sim. Mano, aí tem esse plano maluco. Peraí, Matheus. Então, a gente já acabou de descobrir que o Steven, na verdade, é o Cebolinha disfarçado. Cebolinha. Não, aí... tem o melhor de todos, que é o Guile, quando realmente resolve fazer alguma coisa e ir lá confrontar o Bison, faz aquele discurso maluco lá pra empolgar o soldado, né? Aí entra num barco, o barco super stealth, que é contra radar, invisível, não sei o que mais, que tem o nome dele impresso no barco. Pois é. Ah, e barco que não durou 5 segundos a porra do stealth. Ai, caralho, é muito bom. Cara, não, mas uma coisa aí é novamente o plano Cebolinha, né? Você tá na porra de um barco que é contra radar e tá funcionando, os radares não estão te pegando. O que que você não devia fazer? Estourar a porra dos radares, porque você vai chamar a atenção da galera que tá lá no caralho da base. Porra! Ah, o DJ. Chefe, ô Bison, os radares estão fodendo aqui e não sei quem é que tá acertando. Ah, os radares estão parando sem motivo aparente, não tem nada na água. O que será que está acontecendo? Ativem sonares, façam varredura por som. Beleza, fodeu. O troço era contra radar, não era contra sonar. Aí aparece o cara... Um navio escondido! Oh, meu Deus! Ativem minha plataforma voadora com o joystick da Capcom, que eu vou explodir essa caralho. Pois é! O bagulho velho, eu tô a bela sacada. A porra do controle de fliperama, velho. Quer outro easter egg, né? Aí tá lá o Bison jogando freneticamente, dando Hadouken pra caralho no controle da Capcom lá, tal e coisa. E aí, quando ele explode o navio do Guile, Game Over! Caralho. Eu pulei muito na cadeira quando eu vi isso no cinema, cara. Eu nunca me empolguei tanto com uma porra de uma frase de ação quanto o seu Raul Julia mandando Game Over! Isso daí é síndrome de Shao Kahn, hein? É muito bom, cara. Olha, né? Aí, cenas favoritas, a gente já tá falando alguma, né? O encontro da terça-feira do Bison com a Chun-Li. Agora, cara, Jorge tá aqui pra não me mentir que essa cena é sensacional. Que é Honda versus Zangief na maquete de Bisonópolis. Puta que pariu. Godzilla mandou um abraço depois disso. E com dessa, o som velho. De Godzilla, que os sons que estavam sendo ouvidos eram de Godzilla contra King Kong, cara. Que a cena essa, cara, a cena que aparece isso é maravilhosa. Em primeiro lugar, o Honda desafia o Zangief. O Zangief tá no time do Bison, o Honda tá no time da Chun-Li, beleza. Então, ó, fez aquele cus-cus. Né? E vamos lá pra porrada. Então tá bom, pau pra porrada. São dois bichos peso pesado, caralho. É a porra do Honda contra o Zangief. Luta boa, luta de porradão, luta western, né? Aí tá legal. Aí chega a uma subordinada do Sawada falando em japonês, só pra fazer o easter egg, né? Fazer o quê, né? Aí, Sawada Senju, tem aqui a cena que a gente tá conseguindo pegar das câmeras internas. Ó, põe a cena aí que eu quero ver que pode ser algo importante pra estratégia aqui do Covil. Aí eles veem a porra do lutando em cima da maquete de Bisonópolis no melhor estilo Ultraman, no melhor estilo Godzilla versus King Kong, cara, e com sons de King Kong e sons de Godzilla ao fundo. Aí um olha pra cara do outro, né, o Sawada com a subordinada dele. Puta que pariu, hein, que merda, hein? Que porra é essa? Eu lembrei de uma outra cena, que é quando o Bison tá numa festinha que tá fazendo pra ele, o cara pega um tambor, aí coloca uma mulher dentro. Aí é, pega a Chun-Li, uma... é a Chun-Li, é o Balrog com a Chun-Li e o Honda fazendo show de mágica. Ah, tá. Não, a tampa escrito Capitão. As cantas estão escrito Capcom, claro. Não, o bom de tudo é o jeito que ele mostra a tampa. Ele ergue a tampa assim. Aí dá aquela pausa de tipo uns 2 segundos, Capcom. Aí ele vira a tampa e você tá brincando. Ai, cara, é sensacional, porra. Aí outra cena também, que é de. É o ápice do filme, né? É o momento principal do filme, que é finalmente a luta do Gael, do Van Damme, contra o Raul Julia. É uma tremenda de uma sacanagem? É uma tremenda de uma sacanagem. Que a porra de um artista marcial, faixa preta, faixa de 8 dãs da puta que o pariu, conta a caralho de um magrelo safado que tá com câncer. Mano, porra! Mano, uma coisa que eu digo é que eu acho que depois... É aí que é uma coisa chamada... Calma, Sara, calma, Sara, deixa eu falar. O que que acontece? Eu ainda tenho pra mim que foi depois desse filme que surgiu aqueles tênis que acendem no solado. Por causa da porra do solado da bota do Bison que acende pra ele voar. Ai, cara, mas é muito... É claro que de começo o Bison apanha, mas apanha, olha... inclusive de facão. Ele mas deu olha, sobressalt Jorge. 2 vezes, inclusive. Mas, Jorge... Isso é meramente uma supercondução eletromagnética. Certamente você ouviu Sá falar sobre isso. Ela levita 3 balas de Tóquio até Osaka e levita minha mesa. Mano, da onde eu reino o mundo. Não, ele levita minha mesa, da onde eu mexo as rédeas do mundo. Mano, mas a porra do trem bala não brilha debaixo da porra. Ah, cara, o Bison, o Raul Julia dando Psycho Crusher com solado magnético. É sensacional, cara, é maravilhoso. Mano, cara. É o auge. Ele vindo que nem um torpedo pra cima. Pois é. O Van Damme só olhando com cara de pateta e tomando. Toma, olha, filha da puta. Toma, cara, mas aquele é um negócio altamente Power Ranger, isso aí, mano. É os Power Rangers esperando o monstro crescer, cara, pra vir pisar nele. É bem isso, Matheus. Bem isso. Porque pra começo de conversa, ele só começou, vamos dizer, a roubar, né, a usar cheat, depois que o Van Damme jogou ele na porra do painel, tomou um choque, teoricamente morreu, Aí aparece nos monitores, alerta, Bison prestes a morrer, ressuscitamento automatizado. Aí eles começaram a bombar energia no caralho do Bison para reviver ele. Tanto energia reviveram que quando ele esticou o braço para frente, ele soltou raio na porra do Madame. Não, e o pior de tudo, por mais mal feito que foi. Morre não, cara. Por mais mal feito que foi, o pior que essa bosta é canônica. É, pior que é. Só lembrar no Street Fighter 2 Victory: o Bison faz exatamente isso. É só que ele usa poder psíquico, que é o de que ele tem de verdade, não a porra do mega propulsor da puta que o pariu, transmissor do caralho. Eu sei, mas é isso que eu tô falando. Por mais que a energia psíquica que ele usa no Victory é feita através tipo formato de raio, tudo bem, uhum. É energia psíquica, mas como você disse, porra, velho. Cara, outra cena também que foi uma decepção do caralho foi o Hadouken do Ryu, cara. Mano. Meu filho mesmo, quando assistiu comigo isso aqui hoje, ele falou: mas isso não foi um Hadouken, foi só um brilhinho. Não, o cara empurrou o outro. Peraí. A participação do meu filho. Deu um flash de luz na tela, o cara empurrou o outro. Então não foi um Hadouken, mas nem fodendo. Eu tô em choque. Tá bom. Obrigado. Esse foi meu filho. Cara, velho, não é o primeiro rage que ele tá dando. Ele deu um rage um tempo atrás. Sobre alguma coisa que a gente falou, ele deu um rage de fundo. Eu sei que não foi o primeiro, mas caramba. Mano, parabéns pro seu filho, porque era exatamente o que eu ia dizer. Ele tá muito. Ai, cara, esse filme tem tudo, menos Street Fighter, cara. Ele tem tudo, menos os golpes. Outra coisa que eu acho bom também lembrar. Sabe a cena que você falou da Chun-Li no quarto com o Bison? Uhum. É interessante que o Bison troca de roupa, né? Ele veste um roupão. Sim. Aquilo ali eu achei tão referência ao... Ai, me fugiu o nome. A família Adams. O Gomes? Sim, Gomes. Sim, hein? Cara, aquilo pra mim foi uma puta referência, porque na hora que ele, tipo, na hora que ele aparece vestido, ele vai trocar o cap, né? Que eles tiram foto dele. Mano, ficou igualzinho. Eu falei, ele só faltou. Não, ele só faltou falar cara minha. Ele ficou assim, cara minha? Então, era terça-feira. Mano, era o Gomes de cap, velho. Mas é o Gomes de cap, cara. Que é mais o quê? É um Gomes de cap, cara. Vocês sem bigode, aquela que é o pior. Cena foi total, velho. Ele de cap só faltou, ele literalmente falou assim, cara minha, era terça-feira. Ai, cara, esse filme é maravilhoso. Não, o bom é a paz de espírito dele, vendo ela puta falando ele assim, ele trocando de papel com a massa, cara. Cara, e a transformação do Carlos Blanca no Blanca, cara, que foi feito com mutagênico e o caralho A4, e metade da programação violenta, da programação no Tang, claro. Você não sabia que Tang é mutagênico e Tang são sinônimos? Porra! Por aí. Ele injeta direto no cara lá, 6 litros de Tang e o cara vira um monstro. Experimenta você injetar 6 litros de Tang na tua veia, eu quero ver tu não ficar verde igual. Não, o pior de tudo, quem fez o processo, a porra do processo todo foi o Dalsim. Ai, cara. Não, ó. Existe um porquê? Não existe, foda-se. Mas, pelo menos, eles colocaram um indiano no papel de cientista. Afinal de contas, todo mundo sabe que as maiores mentes científicas da atualidade estão na Índia. Então, até aí, eu não reclamo, né? Mano. Mas mano, a porra do personagem é de verdade. Que o Dalsim, ele é um homem santo, mano. Ele é um cara espirituoso e tal. Então, era isso que eu ia falar, o Matheus. O Dalsim, no canônico, é a porra de um monge. Ele é um cara iluminado. É um cara iluminado. É um Brahmani, exato. Ai, e aí cara, me coloco a porra de um cientista fudido na porra do filme, meu Deus do céu. Mas beleza. E tipo ele não luta, ele não parece com o Dalsim, porque ele só aparece de cabeça raspada no final, né? Inexplicavelmente, o mundo lá tá tudo pegando fogo, ele já aparece, dá tempo dele raspar a cabeça. Mano. É, né? Eu não sei se tem alguma. Essa, sinceramente. Não, sinceramente, na minha opinião, esse é o único furo que tem nesse roteiro, cara. Por que, que o Dalsim ficou careca? É o único problema que pra mim. É o único, gente. É o único. Bom, mas aí vai. Eu imagino Bandami... que deve ter uma cena deletada onde aparece isso, mas, meu. Sei lá, né? Bom, olha só. Aí, Van Damme. Não, melhor dizendo, o Gaio. Desafio Bison, né? Aí tem outro easter egg que na hora que eles dois estão na plataforma, cada um fala a frase de efeito do jogo, né? O Guile fala: se você é o homem suficiente para lutar comigo, e o Bison: todo mundo que me enfrenta é destruído. São as frases que aparecem quando até aquela tela o Versus. Então, é outro easter eggzinho maroto pra porra da Capcom, né? Aí é lógico que o Gaio tem que vencer o Bison, que ele finalmente olha pra cara do Bison vindo que nem um torpedo e faz o quê? Dá-lhe um chute, roundhouse kick no meio da fuça dele, caralho. Do maior estilo dragão branco. Ora, caralhas, porra, o filho da puta tá vindo que nem uma vaca. Voando na tua direção, o que, que você tem que fazer? Dá-lhe a porra do roundhouse kick no meio da fuça do filho da puta! Ora, pois bolas! É. E joga-lhe o caralho do filho da puta no, nas telas de monitor de plasma que ele tinha lá no covil dele e explode a caralha toda. Foge todo mundo, foge inclusive DJ com seu baú de bisão. Puta, pior que é. Aí a galera tá toda reunida na frente do covil que tá explodindo, tá destruindo tal e coisa. Mano, tá lá, Chun-Li. Mano, isso que eu achei o cúmulo, velho. Tipo, o Gaio dando sangue pra lutar contra o Bison e a galera toda: Chun-Li, Honda, Balrog, Game, whatever quem mais seja, tudo na frente da porra da não, marmorra, eles libertaram o caralho dos reféns, Jorge, também não viaja, não é assim também, não foi todo mundo pra frente da caralho do templo esperar explodir tudo, não, pô. O Gaio mesmo falou: vão atrás dos reféns, salva os reféns que eu cuido desse filho da puta, foi nessa história assim. Bom, mas tá lá, Chun-Li, Balrog, o Honda, o Sawada, a Kami, o T-Rock, o Zangief, por que não? Porque o Zangief descobriu... A cena que o Zangief descobre que o Bison não é bonzinho. O Bison é boa. Porra! Parece... Mas ele acha o DJ, né? Mas DJ, por que você não está com uniforme? Vamos lutar contra os tiranos das Nações Unidas. É o DJ, o débil mental... O vilão é o Bison. O Bison é o bandido. O Bison que quer o fim da paz e da bondade das pessoas. Ele quer a parte bisônica. Né? Mas se o Bison é malvado, por que você tá lutando com ele? Porque ele me paga uma fortuna, sua anta! Aí ele olha pra cara da gente, né? Quebra a quarta parede. Ele: você é pago? Cara, eu não sei se isso inspirou, deve ter inspirado, talvez, um quadro de um seriado de comédia inglês aí, que é famosão, se procurar na internet, se acha e tal, que são dois soldados nazistas conversando, e um deles olha pro outro assim, diz assim: esse uniforme preto, essas pessoas sendo levadas para serem executadas, nós somos os malvados, né? Aí o Zangief troca de lado, né? Porque ele descobre que ele tava no lado dos bandidos, salva a galera, inclusive segurando a porta que ia ser fechada, porque ele é o Zangief, ele é portão, gente, aguenta a porrada. Nerd Master, peraí, isso daí a gente não pode trazer a referência do slot em Goonies? Por aí. Vocês na mesma coisa? Por aí. Aí tá lá o Zangief fazendo aquele joinha de lado, que é a marca registrada dele. Aí o Van Damme pega a mão do Zangief. Não, filho, é assim, ó. É pra cima. Ah, olha aí, eu não sabia disso. Viu? Aí tá a galera toda, o Van Damme chega, né? Está tossindo. Não. É, porra, todo mundo já fazendo o velório do Van Damme antes de chegar. Aí papo vai, papo vem, termina de explodir a caralha do templo Covil do Bison. Aí a galera faz as poses de vitória do Street Fighter, porque essa é aquela cena final, aquela pausa no ar. Né? Aí tá lá o Zangief com o braço pra cima, o Guile penteando o cabelo, a Chun-Li fazendo aquele pulo de Yatá! Cara, é muita. Justiça seja feita. A pose que eles fazem é muito parecida mesmo com a pose que eles, com os personagens fazem no jogo. Sim, sim. Com exceção do Sawada, porque o Sawada não tinha similar no jogo, então ele tá com a mão cara de bunda ali. Não, tu quer pior. Depois eles pegaram essa pose e botaram no Street Fighter The Game The Movie. Botaram a porra. Não, ele fazendo. Ele botando mãozinha de rezar e olhando pra frente assim. É um babaca, né? Muito bom o tal do The Game The Movie, cara. The Game The Movie. Muito bem. Então vamos lá, gente. Considerações finais. Eu sabia que ia ser divertidíssimo gravar a respeito desta obra maravilhosa, deste epítome da maravilhosidade cinematográfica mundial. Não por acaso o papel pelo qual o Raul Júlia é mais lembrado, só que não. Pelo amor de Deus. Então vamos aos jabás e considerações finais. Jorginho, meu querido editor e lindão, suas considerações finais para esse filme e jabex para Animesphere, faz favor. Vamos lá. Primeiro de tudo, depois de rever alguns comentários junto com vocês, eu percebi que esse filme não é odiável ou simplesmente passível de raiva. E sim, é um bagulho trash que é feito pra dar risada, velho. Então, assim, eu até olhando por um ponto de vista diferente, eu notei o quanto que poderia ser, entre muitas milhões de aspas, bom. Yeah! Mudamos a cabeça do Jorge Sara! Só que eu continuo dando nota 4 pra essa bosta. Eu nunca dei nota no Paranerd, não vai ser agora que eu vou começar. Não. E é? Animesphere, fala do Animesphere, anda. Bom, trazendo de volta o que você disse quando a gente fez a última gravação, o Animesphere é um podcast de animes, mangás e cultura japonesa ligado ao Paranerd por meu intermédio. Como vocês já sabem, eu sou editor dessa birosca aqui, então a gente manda bala. Lançando uma vez a cada 15 dias, pelo menos essa era a premissa. Pauta sobre animes, mangás, cultura japonesa, e a gente também falou de Street Fighter lá no episódio 145, então se você quiser saber sobre Street Fighter de verdade, vai lá. Muito bem, então. Teteus, lindão, suas considerações finais e jabex pro Quadrinhossauro, faz favor. Ah, esse tipo de filme é o filme perfeito para fazer como a Sara sugeriu. Você assistindo com os amigos para zoar, cara. Porque esse filme, se você assistir ele sozinho, ele não tem 10% da graça que ele tem da gente assistir junto e ficar zoando. Opa, né? Com certeza. Isso é. Né? Então, Quadrinhossauro no YouTube está de volta. Um vídeo por semana. Eu estou preparando para voltar com os vídeos do Super Colecionador, voltando a ensinar como cuidar da sua coleção. Já estou com um na agulha aí e muito obrigado. Muito bem. Se vale de alguma coisa, se já valeu de alguma coisa essa gravação, o senhor Ismael Chalegre acabou de avisar que terminando a live ele vai assistir o filme. Yeah! Aê! Mais um para corromper. E para terminar essa conversa, Sarete, coisa linda da minha vida, suas considerações finais sobre essa obra e jabá para sua paginita de vender brinquedo lá no Facebook. Então, minhas considerações finais é... O filme, ele não é a obra mais perfeita do universo. Ele tá longe disso. Tá longe disso. Pelo amor. Tipo, ele tem aquele... Como é que fala? Pra quem viu na época e tal, e gostou, como eu, como Nerdmaster, tem todo aquele apego emocional, aquela nostalgia. Tem coisas que salvam, tem coisas que não salvam. E realmente é que nem o HQ Man falou. Ver com todo mundo, ou pelo menos ver e depois comentar com a galera pra zoar, é maravilhoso. Até porque se você ver sozinho, você vai ficar rindo sozinho da retardice que acontece. era isso que eu ia falar. Ismael, ao invés de assistir sozinho, chama uns dois ou três amigos aí pra assistir, pra poder fazer não a zoeira. Não pode ter pandemia. Não, cara. Dê um jeito pra assistir. Cada um na sua casa faz uma videoconferência. Aplicativos onde você pode assistir streaming. Discord existe. Mano, Discord existe pra isso, velho. Pois é. Então, a gente já tá meio que aí planejando o Dragon Ball Evolution, né? Todo mundo. Tá bom, ok. Eu falei isso, jabá. É, pra quem quiser comprar coisas, não só brinquedinhos ou figuras e coleções de Tokusatsu e afins, mas qualquer tipo de encomenda, importação que queira, óbvio que coisas não legais não é legal, não vou trazer. Você pode me procurar no meu Facebook pessoal, Sara Camargo, vai ter o link aí na descrição. Eu faço orçamento sem... Como pode dizer? Sem compromisso. Sem compromisso. Isso é só avisando, por conta da pandemia, tá demorado as coisas chegarem, tanto o Japão quanto os Estados Unidos. Se vocês não sabem, os Estados Unidos tirou o e-packet do Brasil, né? Motivos, quem sabe, políticos, tirou do Brasil, então a gente tomou no cu, então tá demorando mais que normal pra chegar, e Japão, por enquanto, não está enviando pro Brasil. Conseguimos formas de envio via navio, então mais de 120 dias pra chegar. Yay! Fala também, da... Posso acrescentar, eu consigo trazer também que, tipo, se for taxado pela nossa querida Receita Federal, não se preocupa que você, cliente, não paga. Quem paga a taxa da receita, sou eu a loja. Posso acrescentar uma coisa? Diga. Sara, espero que você não se ofenda, mas ouvintes, nenhuma droga é mais viciante do que bonequinho de Tokusatsu. Sim. Olha, eu comecei tudo. Não, só vou comprar aqui o Kamen Rider Guy. Eu estou hoje em dia com 40 cabeças de Kamen Rider. Sara, né? também fala da... das escalators que você faz parte. Então, na parte legal da internet, a parte nerd da internet, otaku, eu faço parte da Nyokus Escalator. Atualmente eu estou na parte de... participando dos projetos de The God of High School, que inclusive saiu o anime aí na Crunchyroll, Crunchyroll paga nós. Né? Também tá, eu também ajudo com Silver Grave Keeper. E obras de Masami Kurumada. E Jojo's Bizarre Adventure, que eu ajudei a um... O cu de quem? The God of High School. Bom, vamos lá. E para mim, queridos ouvintes, eu já deixei claro que eu amo este filme. É um guilty pleasure meu. Foda-se quem já tiver opinião diferente. Nossa. Mas quem tiver opinião, quiser deixar opinião, por favor, deixa um comentário no post deste episódio, quando este podcast for lançado, que quem está agora aqui comentando no YouTube, eu também agradeço muito ao senhor Sandro Nascimento, ao senhor Jorge Augusto, que por acaso está aqui, e ao senhor Ismael Chalegre, que fizeram maravilhosos comentários. Então ficamos por aqui, queridos ouvintes, e vida longa e próspera! got a nerd mail. E aí, ouvintes do Paranerdia, Jorge por aqui. O Nerdmaster não pôde fazer a leitura de e-mails hoje, então quem vai fazer a leitura sou eu. Quase um episódio do Anime Sphere, de tanto que eu participei por aqui. Vamos lá. Seguinte, vamos começar aqui com os comentários, que infelizmente só temos dois. Porra, pessoal, vocês estão deixando de comentar, hein? Tá ficando chato isso aí. Vamos lá. O primeiro comentário dos dois é do Antônio Pereira. Saudações de Rilê, Abissal Nerdmaster. Abraço para jogadores de Cthulhu! Vamos lá. Tema terrificante este. A primeira história escabrosa que me lembro de ter ouvido foi uma narrativa de minha mãe em sua juventude, que envolvia a conhecida procissão de branco, ou das almas, dependendo da região, que acompanhou meu tio em uma noite da longínqua década de 70. Porra, faz tempo, hein? Essa e outras narrativas saudáveis e amistosas aconteciam nas noites em que faltava energia elétrica e contada à luz de velas durante a minha infância. Ó. Parabéns pra tua infância. Referente aos livros e autores, eu me junto ao coro de indicações de Edgar Allan Poe. Conheço uma pessoa que era muito fã de Edgar Allan Poe, o finado Giovanni Arieira, lá do pessoal do Alguma Coisa Cast. O cara era super gente boa, conheci ele pessoalmente. Lovecraft, claro, né, também. Sempre lembrando que existe a questão xenofóbica envolvida e destacando para os amiguinhos não repetirem este comportamento no parquinho. E Stephen King. Falando de Stephen King, né, vocês lembram que no episódio em questão, o Koala se deu umas belas caneladas lascadas por causa do nome do autor. E então, porra, Koala, se qual é, né, velho? Deste último, eu indico o título específico chamado Dança Macabra, que consiste em um texto teórico sobre os temas de terror, horror e gore em várias mídias. Com relação a sustos e coisas parecidas na infância, durante filmes eu citaria a cena do Stuff, em que os personagens principais estão saltando de caçamba em caçamba, enquanto a gosma preenche a sala e eles tentam alcançar a porta de saída. Quando vi isso pela primeira vez, eu quase produzi o meu próprio stuff nas calças. Eita porra. Vamos lá. Outro momento perturbador que envolveu o Chuck e uma manequim ruiva que minha mãe tinha em casa para vestir as roupas que ela costurava. Nem preciso dizer, após ver um brinquedo assassino, eu sempre vi aquela manequim se mover durante a noite. É complicado, né, velho? Vamos lá. Por último, eu deixo a dica de filme mais atual, A Vastidão da Noite, para dar aquela animada no fim do dia. Porra, animada, velho? Qual é, meu? Vamos lá. Acredito que seja isso. Abraços pegajosos e siderais para todos e até a próxima. E ouvinte bom é ouvinte que volta num segundo comentário trazendo o complemento do primeiro. Ele manda da seguinte maneira: saudações de algum lugar do Mainel Nerdmaster. Volto porque esqueci de fazer a minha listinha de livros. Frankenstein é obrigatório. Indico também a minissérie com Xambim. Adivinha quem morre? A Volta do Parafuso, com um fantasminha brincando com criancinhas meigas. Porra, qualquer coisa que envolva criança me deixa muito pé da vida, cara. O Iluminado, cuja parte de algo agarrando as pernas de Danny dentro da manilha do parquinho é aterradora. O Selo da Agonia é um livro brazuca que descreve a humanidade se degenerando com a força. O Selo de Agonia, um livro brazuca que descreve a humanidade se degenerando com força. Se bem que 2020 já ultrapassou parte da narrativa. Pois é, não é, man? Estes são alguns títulos que podem ser lidos nesta quarentena para alegrar o coração de todos nós. Até a próxima e aberrações tentaculares para todos. Cara, já me basta de tentáculos em questão de hentai, né? Vamos lá. Com e-mail a gente só teve o habitual vídeo-resposta do nosso querido Elias Passos Tenório, então o link vai estar no post, então é só você acompanhar. Por fim, um abração para aqueles que ajudam o Nerdmaster a continuar com o podcast, que são os mecenas. A nossa querida Ana Carolina Martins, a nossa linda Ana Lúcia Littier, o nosso grande Arthur Boni, o nosso intrépido Daniel Rossi, o nosso querido Diego Ferreira Veríssimo, o nosso querido Elias Passos Tenório, de tantos vídeos, o nosso querido Emílio da Costa Mancio, eu sempre quis fazer isso, um abraço pro nosso querido Léo Oliveira, lá do Fermata Podcast, sim, grande abraço, Leozão. Um abraço pro Lucas Freitas, um abraço pro Lucas Dias, que é novo mecenas, cara, seja muito bem-vindo. Um abraço pro Paulo Roberto Libardi, um abraço pro Rodrigo Moquepon, um abraço pro Sandro Cruz. Sandrão, tô vendo você aqui, hein? Um abraço pro Sérgio Cabral, que não é o governador do estado do Rio de Janeiro, mas o cara faz muito melhor, que é sendo o mecenas do Paranerdia. Um abraço para Sueli Nastri, um abraço para o Thiago Teixeira e um último, mas não menos importante, para o Valdir Fumeni Jr. De resto, desejo a todos vocês um grande final de noite, um grande final de tarde e um dia maravilhoso. E até o próximo episódio do Paranerdia. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.